É a primeira vez que você toca em Ubatuba, né? Primeira vez. E você já conhecia a cidade antes? Ah, a cidade já conheço aqui, porque, na verdade, tenho alguns amigos, né, no Litoral Norte, em Caraguá, tenho amigos também em Ilhabela. Que pena que hoje tá tão um dia meio chuvoso, mas assim, a gente conhece a beleza natural aqui, vocês vivem no paraíso. É, hoje está um dia típico também da cidade, que é Ubachuva fazendo jus ao nome aí. Você está em contato também com o movimento hip-hop aqui de Ubatuba? Então, não só a questão do hip-hop, mas a gente acha muito importante a questão de sempre estar dialogando com os movimentos locais. Independente de hip-hop, do rap, hoje a visão é culturas urbanas. Então, a gente vê num todo, né? Então, tanto a questão do rap, que é a nossa, né, nossa classe, nossos parceiros, nossos aliados, porém, a gente consegue analisar também o movimento hip-hop num todo, no grafite, enfim, o skate também, que eu sou muito próximo à questão do skate, e até mesmo do surf também, porque nós estamos na praia. Sim. Então, a gente tem que ter uma visão privilegiada disso daí, e aí, de uma certa forma, extrair, né, uma troca, né, tanto a gente passar a nossa mensagem, ao mesmo tempo também absorver isso daí, e isso aí vira letra, né? Isso aí vira conteúdo. Então, acho que essa somatória mesmo, que hoje é a base mesmo do que a gente viveu aí, da questão do Brasil, da diversidade, da variedade e dessa democracia aí que a gente vive no país, né? Então, é muito louco isso. Você tem um trabalho educacional também, você pode falar um pouquinho sobre isso aqui? Então, nosso trabalho, a gente tem na verdade, eu fiz um projeto, eu sou de São Bernardo do Campo, sou batateiro, quem nasce em São Bernardo do Campo é considerado batateiro, quem nasce em Santo André, ceboleiro, eu sou batateiro, e ali entrou agora uma nova gestão, e essa gestão aí até, né, não é nem questão de política, mas a questão foi a gestão do PT, e onde trouxe uma oportunidade, fui convidado pelo Dr. Ariel, que é dos direitos humanos, para desenvolver um projeto na Fundação Criança. O que era esse projeto? De pegar a cultura hip-hop e se tornar algo didático e pedagógico para crianças, jovens e adolescentes. Então, analisando, baseado na história da linha do tempo do hip-hop, eu contextualizei as matérias escolares baseado nessa linha do tempo, que começa em 1960 na Jamaica, aí depois vai para os Estados Unidos, onde consolidou o movimento hip-hop com... Eu considero 5 elementos, mas algumas pessoas consideram mais, menos, mas eu considero esses 5 elementos o MC, o DJ, o grafite, o break e o conhecimento. E aí nesse contexto fiz uma... consegui contextualizar as matérias escolares. E aí o projeto ele se tornou um projeto tanto sócio, cultural e educacional. E aí a gente conseguiu dialogar de uma forma, de uma certa relevância, porque a partir do momento que você trabalha uma rima, você vai trabalhar primeiro a discussão do que é o tema. A partir do momento que você discute o tema, a pessoa já vai ter uma noção do que é o assunto que você vai escrever nessa poesia. E a poesia, ela trabalha o raciocínio, a rima, principalmente, porque você tem que encontrar a combinação das palavras. Então, é um projeto muito envolvente, muito louco, e no final ele leva a gravação de um CD, que chama-se Movimente. E aí, em 3 anos, nós lançamos 72 grupos. Uau! Né, de 24 grupos cada coletânea, cada ano. E aí totalizou, e crianças, e foi um Quantas projeto crianças estão entre crianças, jovens e adolescentes. Na verdade, o projeto atinge mensalmente 400 jovens, né, porque são 9 comunidades de São Bernardo do Campo, é um projeto grande, mas o final dele é pegar as melhores poesias, não que os que as outras pessoas que não conseguiram gravar, os outros jovens que participaram, não fossem bom, não fossem boas, né, as poesias deles. Porém, a gente tem um critério de frequência, de como está indo na escola, a questão também do aprendizado em aula e o talento também que sobressai. E o interessante também do projeto é que ele acaba sendo também inovador pela questão da própria criança falar para a própria criança, porque começa com criança de 6 anos e nós vamos até no mais ou menos 24 anos de idade, 25 no máximo, que aí já acaba sendo jovem. E aí é legal essa flexibilidade, porque hoje em dia os projetos e a maioria dos grupos principais de rap são pessoas mais velhas. Então, o diálogo de uma criança para outra criança, ele estava ainda, não tinha projeto nesse nível. Então, foi um projeto inovador, ele foi patrocinado pela Petrobras durante esses 3 anos, e agora ele teve, esse ano, na verdade, ele deu uma parada, e para o próximo ano a gente fazer uma edição especial com essas 3 coletâneas, com a gravação do DVD. E é isso que eu acredito. Hoje a questão mesmo do hip hop, ele tem uma função social, uhum, né, de dialogar, de cidadania, de resgate da autoestima, que isso aí a gente acaba carregando isso dentro do nosso trabalho. E até mesmo essa questão da interação também com a galera também local também, eu acho muito importante, porque na verdade só quem ganha, na verdade, são os cidadãos e a própria cultura, porque aí é uma troca, né? Então a gente respeita o conhecimento e ao mesmo tempo a gente repassa o conhecimento. E aí a gente vai fortalecendo também, né, o elo, vai discutindo, às vezes a gente tem uma experiência maior devido à vivência, o tempo que está na estrada, e isso aí vai fortalecendo ao mesmo tempo também com as visões novas. Sim. Também do que está chegando dentro do hip hop, dentro do rap, enfim. É uma definição ainda. Eu já fui muito radical, então hoje a minha visão hoje ela é uma visão mais ampla, por isso que eu falo hoje de culturas urbanas, né? Uhum. A questão do hip hop ela já está latente, ela já é a minha música, então tem coisas que já estão explicadas, né? Não precisa você defender o território mais. Então aí é mais agora agregar, né? Mas tem um elemento que é importante nisso tudo, que é o quanto a arte, não só a arte, a arte é um dos elementos, mas o esporte também e alguns caminhos educacionais alternativos oferecem uma saída para uma certa sensação de falta de rumo que a gente vê, principalmente em área urbana, né? Assim, São Paulo, assim, eu não sei qual é a geografia de vocês, porém é necessário fazer alguma coisa. Então a cultura, do modo geral, a informação, ela tem um papel muito importante que vai ajudar a gente conseguir viver melhor. Isso, de repente, pode ser um sonho, né? Que a gente está conversando aqui, de repente pode ser um sonho, uma utopia, porém é algo também que eu acredito muito. Eu acredito que essa ferramenta, no caso o hip hop, ele é uma ferramenta muito flexível. E até mesmo, eu estava hoje comentando com a galera que a gente encontrou hoje e tal, falando sobre isso, porque o hip hop e o rap, ele conseguiu transcender a questão das faixas etárias e dialogar, porque o pai, ele pode ir num show de rap para entender a linguagem que o filho dele está ouvindo. Uhum. E da mesma forma, até mesmo a questão do funk, hoje foi falado, que é a questão, porque as pessoas às vezes misturam, porém o funk também é uma cultura também que vem da periferia e é uma cultura também que eu respeito particularmente, né? Tem alguns amigos também que são funkeiros e dentro de uma coerência, dentro de um respeito de letras, porque isso aí eu prezo muito na questão do conteúdo, só que eu vejo que isso aí a gente só tem a ganhar mesmo, né? Aí também o resultado, a ponta final, são cidadãos, são pessoas com critérios, pessoas que consiga de repente enxergar um ponto a mais aí e conseguir mudar aí essa realidade, porque o negócio está todos os aspectos, né? Não só de violência, mas estou falando do relacionamento humano, né? Sim, a sensação de uma falta de saída, né? Sim. Já que não vai melhorar, mas tem caminhos, né? Sim, eu a valorização do indivíduo e tal, relações e tudo, eu acho que sempre tem maneiras de melhorar. É muito louco, a minha vida é isso, né? Porque eu, meu histórico é de um jovem que de alguma forma se envolveu na vida do crime. E delas as consequências foram 7 anos e meio dentro de uma prisão. Fui condenado a 14 anos e entre as prisões, o Carandiru. Lá dentro do Carandiru foi quando nós formamos o 509E e através do 509E nós conseguimos mostrar um outro lado que não era divulgado, que não era olhado, que a sociedade não tinha esse olhar, porque também algumas coisas são arcaicas, né? Digo, na questão do Código Penal, que é de 1960, e aí não tinha nem como, eles não sabiam nem como tratar essa evolução de dois presos terem uma vocação para escrever, para para gravar, e no entanto nós conseguimos levar os olhares para dentro do Carandiru, e porque nós, além da mídia, do modo geral, que a gente conseguiu atingir, é fantástico. Você vê, tem matérias nossas no Fantástico, revista Newsweek americana, e a gente conseguiu fechar contrato com uma multinacional, que era a subsidiária da Warner, que era o Wilson Souto na ocasião, que era o presidente. Então, lá dentro? Isso tudo dentro do Carandiru. Interessante. E esse projeto do 509 vendeu originais 160 mil cópias. Bom. Então, foi um feito na história, enfim, para dialogar também, levantar essa questão também. O ser humano recupera, não recupera? O que nós temos que fazer? Uhum. A sociedade está refém de tudo isso, a sociedade paga imposto, a sociedade também tem que exigir um tratamento digno, a sociedade tem que exigir segurança, enfim. Claro. Então, diante de tudo isso, o 509E, ele conseguiu puxar vários diálogos e conseguiu também mostrar a eficácia algumas iniciativas. Acreditou no ser humano? O ser humano tem um talento? Acreditou nele? Então, tudo bem, os caras tiveram a oportunidade, souberam valorizar, além disso, multiplicaram. Sim. Porque muitas vezes é muito louco você falar de uma história que não deu certo. E a minha história, diante de todo o revés, é uma história que deu certo, no sentido de que passei por tudo que eu passei diante dos erros, não justificava, porque o crime não se justifica. Porque o meu irmão também cresceu junto comigo, estava na periferia e não se envolveu na vida do crime. Sim. Sim. Então não se justifica, o crime não tem justificativa. Independente da raiz. É uma escolha. É uma escolha, a raiz de tudo isso que pode te levar, porém, meu amigão, você tem que saber o que você está fazendo. A vida não é videogame, a vida não é um GTA, que você, né, de repente você pode falar, pô, eu tive essa oportunidade para mostrar que realmente tem que se acreditar no ser humano, porém, hoje eu consigo analisar que a gente pode fazer a prevenção antes, que é a educação, que é o formar cidadãos, que é resgatar a autoestima, então... Trabalhar alternativas antes que chegue... Antes que chegue no caos, porque aí vai ser pior para todo mundo, não vai ser legal para ninguém. Então, acho que essa visão é uma visão, acho que global, né? Acho que todos querem isso, acho que todos sonham com isso, só que aí também é legal também a gente parar agora alguns momentos, porque às vezes não dá tempo de dia a dia corrido, acorda, tem que trabalhar, tal, chega, já tá virando a noite e tal, já tem que trabalhar no outro dia e você não para pensar e analisar que é o seguinte, você também tem seu papel. Claro. Então a mudança ela tem que começar a partir de você também. E aí a gente vai conseguir ter êxito. Eu acredito, eu não sou cético diante dessa questão mesmo de achar que não existe uma solução. Eu acredito na solução, porque eu sou prova disso. E isso é muito louco, porque tipo assim, as pessoas falam, pô, meu, caramba, meu, como que você conseguiu superar isso daí? Você saiu, porque a estatística ela é muito louca, ela prova o contrário. Sim, força as pessoas a acreditarem que não tem saída, então. E aí, porque a maioria das pessoas que sai, 60%, 70% volta a recidir. Sim. Mas às vezes também porque o sistema não está pronto para... Porque é uma palavra que se usa bastante, que é ressocialização, mas que prática... Ela é muito assim... Abstrato, né? Na verdade, a justiça brasileira ela é punitiva, porque a partir do momento que você é condenado, certo? Você cumpriu a sua pena, eu vejo que de uma forma de direito mesmo de cidadão, por exemplo, a questão do DVC... Ela seria, que é DVC? DVC é o seu antecedente criminal. Para sempre. Consta. Em 1994 vai constar que eu tive uma passagem dentro do sistema prisional. Isso poderia ser usado num formato criminal. Se acontecesse, que não vai acontecer, de certa forma eu transgredir a ordem, enfim, cometer algum crime, ou qualquer pessoa nesse nível, aí ele poderia ser julgado e até mesmo ser culpabilizado até duas vezes mais, porque ele já tem um entendimento, sim, e já passou por isso. Agora, Isso aí é um agravante, porque quando você entra no mercado de trabalho, o negócio já é competitivo. Sim. E você já chega com essa mancha... É. E no Brasil já... tem pouquíssimas empresas que valorizam o próprio papel de elemento de ressocialização, né? É muito louco, né? Tem alguns lugares do mundo que os caras... trabalham muito isso. Isso vale mais até, o cara ter passado e ter vencido. Pra valorizar, né? Acaba... Mas é muito louco, mas assim, acho que esses espaços, esse tipo de conversa, tá extinto também. Sim. Então, é legal que isso aí acaba fomentando as pessoas também pararem um pouco também da zona de conforto, entrar nas redes sociais, não ir só para o lado, vamos dizer, de da rede social que acaba te levando à desinformação, porque a internet está aí, as pessoas têm acesso, porém, será que as pessoas verdadeiramente estão procurando a informação? Ou elas estão procurando só a comodidade ou só o bem-estar pessoal? Então, uma coisa que a gente costuma, a gente tem um programa aqui que chama Rádio Tech, e a gente está sempre tentando trazer discussões sobre tecnologia, comunicação, a gente fala bastante de software livre, e uma coisa que a gente faz uma análise aí das redes sociais é que as pessoas, na verdade, elas buscam maneiras de confirmar a opinião que elas já têm. Elas não estão querendo se informar. O cara vê no Facebook, ele está procurando argumentos para validar a opinião que ele já tem. Então, Sim, então não é esse papel. A gente tem você tem um espaço, uma ferramenta que você pode mudar o mundo. Uhum. De tecnologias, de vivência, de expertises, que de repente isso aí passa batido. Mas eu acredito que pela proximidade com vocês aqui, eu vejo que a minha causa ela não é uma causa em vão.